S. Clark, Sal. 75:7, Dan. 2:21, 5:21. O protestantismo inglês veio à derrota da armada espanhola como uma intervenção divina. A colonização dos Estados Unidos por imigrantes protestantes salvou-os da sorte da América do Sul. E desta maneira salvou a democracia. Quem negaria que a mão de Deus estivesse nesses acontecimentos? A história da humanidade, o surgimento e declínio de nações, como Babilônia e Roma, mostram que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei, e que o declínio nacional e a podridão moral seguem a desobediência dele. Pearson. A.T. Pearson, em seu livro, Os Novos Atos dos Apóstolos, expõe as evidências da dominante providência de Deus nas missões evangélicas modernas. Especialmente o modo de Deus tratar com os indivíduos fornece provas de sua ativa presença nos negócios humanos. Charles Bradshaw, que foi em certo tempo o ateu mais notável na Inglaterra, desafiou o pastor Charles Hugh Price para um debate. Foi aceito o desafio e o pregador, por sua vez, desafiou o ateu da seguinte maneira: como todos sabemos, Senhor Bradshaw, o homem convencido contra a própria vontade mantém sempre seu ponto de vista, e, visto que o debate, como ginástica mental que é, provavelmente não converterá ninguém, proponho-lhe que apresentemos algumas evidências concretas da validade das reivindicações do cristianismo na forma de homens e mulheres redimidos da vida mundana e vergonhosa pela influência do cristianismo e pela do ateísmo. Eu trarei 100 desses homens e mulheres, e desafio-o a fazer o mesmo. Se o Senhor Bradshaw não puder apresentar 100, contra os meus 100, ficarei satisfeito se trouxer 50 homens e mulheres que se levantem e testifiquem que foram transformados de uma vida vergonhosa pela influência dos seus ensinos ateus. Se não puder apresentar 50, desafio-o a apresentar 20 pessoas que testifiquem com rostos radiantes, como farão os meus 100, que tenham um grande e novo gozo na sua vida elevada, em resultado dos ensinos ateus. Se não puder apresentar 20, ficarei satisfeito se apresentar 10. Não, Senhor Bradshaw, desafio a trazer um só homem ou uma só mulher que dê tal testemunho acerca da influência enobrecedora dos seus ensinos. Minhas pessoas redimidas trarão prova irrefutável quanto ao poder salvador de Jesus Cristo sobre as suas vidas redimidas da escravidão, do pecado e da vergonha. Talvez, Senhor Bradshaw, essa será a verdadeira demonstração da validade das reivindicações do cristianismo. O Senhor Bradshaw retirou o seu desafio e o argumento da crença universal. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana, embora muitas vezes se manifeste em forma pervertida ou grotesca e revestida de ideias supersticiosas. Esta opinião tem sido contestada por alguns que argumentam existirem raças que não têm a menor concepção de Deus. Mas o Sr. Jevons, autoridade no assunto de raças e religiões comparadas, diz que esta opinião, como é do conhecimento de todos os antropólogos, já foi para o limbo das controvérsias mortas. Todos concordam que não existem raças, por mais primitivas que sejam, totalmente destituídas de concepção religiosa. Embora alguém cite exceções, sabemos que a exceção não inutiliza a regra. Por exemplo, se fossem encontrados alguns seres humanos inteiramente destituídos de todo sentimento humano e compaixão, isso não serviria de base para dizer que o homem é essencialmente uma criatura destituída de sentimentos. A presença de cegos no mundo não prova que todos os homens são cegos. Como disse William Evans, o fato de certas nações não conhecerem a tabuada de multiplicação não afeta a aritmética. Como se originou esta crença universal? A maior parte dos ateus parece imaginar que um grupo de teólogos se tenha reunido em sessão secreta na qual inventaram a ideia de Deus, a qual depois apresentaram ao povo. Mas os teólogos não inventaram Deus, como também os astrônomos não inventaram as estrelas, nem os botânicos as flores. É certo que os antigos mantinham ideias erradas acerca dos corpos celestes, mas esse fato não nega a existência dos corpos celestes. E visto que a humanidade já teve ideias defeituosas acerca de Deus, isso implica que existe um Deus acerca do qual podiam ter noções errôneas. Este conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque há homens de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza, com suas belezas e maravilhas, fez também o homem dotado de capacidade para observar, através da natureza, o seu Criador. Porquanto, o que se pode conhecer de Deus, neles está manifesto, pois Deus lhe manifestou as perfeições invisíveis dele, o seu poder eterno, e a sua divindade, claramente se vêem desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas suas obras. Rom. 1:19, 20. Deus não fez o mundo sem deixar certos sinais, sugestões e evidências claras, que falam das obras das suas mãos. Mas os homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem deram graças, antes se enfatuaram nas suas especulações e ficou em trevas o seu coração insensato. Rom 1:21. O pecado fez embaçar a sua visão, perderam de vista a Deus e, em vez de ver a Deus através da criatura, desprezaram-no pela ignorância e adoraram a criatura. Foi dessa maneira que começou a idolatria. Mas até isto prova que o homem é a criatura adoradora e que forçosamente procura um objeto de culto. Esta crença universal em Deus é prova de quê? É prova de que a natureza do homem é de tal maneira constituída que é capaz de compreender e apreciar essa ideia. Como expressou certo escritor, o homem é incuravelmente religioso, que no sentido mais amplo inclui 1. A aceitação do fato da existência de um ser acima das forças da natureza. 2. Um sentimento de dependência de Deus como quem domina o destino do homem. Este sentimento é despertado pelo pensamento de sua própria debilidade e pequenez e pela magnitude do universo. 3. A convicção de que se pode efetuar uma união amistosa e que nesta união ele, o homem, achará segurança e felicidade. Desta maneira vemos que o homem, por natureza, é constituído para crer na existência de Deus, para confiar na sua bondade, e para adorar em sua presença. Este sentimento religioso não se encontra nas criaturas inferiores. Por exemplo, perderia seu tempo quem procurasse ensinar religião ao mais elevado dos tipos de símios. Mas o mais inferior dos homens pode ser instruído nas coisas de Deus. Por que? Falta o animal à natureza religiosa. Não é feito à imagem de Deus. O homem possui natureza religiosa e procura um objeto de adoração. 3. Sua existência negada. O ateísmo consiste na negação absoluta da ideia de Deus. Alguns duvidam que haja verdadeiros ateus, mas se os houver, é impossível provar que estejam sinceramente buscando a Deus ou que sejam logicamente coerentes, visto que são os ateus que se opõem às convicções mais profundas e mais fundamentais da raça humana. A responsabilidade de provar a não existência de Deus recai sobre eles. Não podem sincerar logicamente dizer-se ateus enquanto não apresentarem provas irrefutáveis de que de fato Deus não existe. Inegavelmente, a evidência da existência de Deus ultrapassa de muito a evidência contra a sua existência. Nesta conexão, D.S. Clarke escreve: uma pequena prova demonstrará que há Deus, porquanto nenhuma prova, por maior que seja, pode atestar a sua não existência. As pegadas de uma ave sobre uma rocha junto ao mar provariam que em algum tempo um pássaro visitou as terras adjacentes ao Atlântico. Mas antes que se declarasse que pássaro nenhum jamais estivera por ali, seria necessário conhecer a história inteira dessa costa desde o começo da vida no globo terrestre. Um pouco de evidência demonstrará que existe Deus. Antes que se diga que não há Deus, devem-se analisar todos os elementos do universo. Devem-se investigar todas as forças mecânicas, elétricas, biológicas, mentais e espirituais. Deve-se ter conhecimento de todos os seres e compreendê-los completamente. Deve-se estar em todos os pontos do espaço a um só tempo, para que possivelmente Deus não esteja em alguma outra parte e assim escape a sua atenção. Essa pessoa deve ser onipotente, onipresente, eterna, de fato. Essa mesma pessoa deve ser Deus antes que ela afirme dogmaticamente que não há Deus. Por muito estranho que pareça, somente Deus, cuja existência o ateu nega, teria essa capacidade de provar que não há Deus. Outro sim, mesmo a mais remota possibilidade de que existe um soberano moral põe sobre o homem imensa responsabilidade, e a conclusão ateísta é inaceitável enquanto a inexistência de Deus não for demonstrada de maneira irrefutável. A posição contraditória ateísta demonstra-se no fato de que muitos ateus, ao se encontrarem em perigo ou em dificuldades, têm orado. Quantas vezes, tempestades e lutas da vida têm varrido seu refúgio teórico, revelando os alicerces espirituais, e demonstrando o comportamento humano. Dizemos humano porque aquele que nega a existência de Deus abala e suprime os instintos e impulsos mais profundos e nobres da alma. Como disse Pascal, o ateísmo é uma enfermidade. Quando o homem perde a fé em Deus não é devido aos argumentos, não importa a lógica aparente com que se apresente a sua negação, mas a algum desastre, traição, ou negligência íntimos ou algum ácido corrosivo destilado em sua alma que dissolveu a pérola de grande preço. O seguinte incidente, contado por um fidalgo russo, esclarecer este assunto. Foi em novembro de 1917, quando os bolcheviques venceram o governo de Kerensky e iniciaram um reinado de terror. O fidalgo estava na casa de sua mãe, tomado de constante medo de ser preso. A campainha da porta tocou e o criado que atendeu trouxe um cartão de visita com o nome do príncipe Kropotkin. O próprio pai do anarquismo. Ele entrou e pediu permissão para examinar o apartamento. Não havia outra coisa a fazer a não ser permitir-lhe entrar, porque evidentemente estava autorizado a dar busca e até mesmo a requisitar a casa. A minha mãe permitiu-lhe passar adiante, diz o narrador. Entrou num quarto e depois em outro, sem parar, como se tivesse morado ali antes e conhecesse a ordem dos cômodos. Entrou na sala de jantar, olhou em redor e, de repente, dirigiu-se ao quarto ocupado por minha mãe. Oh, me perdoe, disse minha mãe, quando o príncipe abrir a porta, em meu quarto de dormir. Ele parou por um instante diante da porta, olhou para minha mãe então, como se estivesse envergonhado, e com voz trêmula, disse rapidamente, sim, sim, eu sei, perdoe-me, mas preciso entrar neste quarto. Pôs a mão na maçaneta e lentamente começou a abrir a porta, e então repentinamente fechou atrás de si depois de entrar. Fiquei tão agitado diante da conduta do príncipe que me vi tentado a olhar. O príncipe Kropotkin estava ajoelhado orando ante o oratório no quarto de minha mãe. Eu vi ajoelhado fazer o sinal da cruz. Não vi seu rosto nem seus olhos, pois o via por trás.